9h52, previsão de entrega destes uniformes, segundo a última informação repassada aqui pela Prefeitura, é o mês de junho aos alunos da Rede Municipal de Ensino aqui em Foz do Iguaçu. E falando agora de outro assunto que interessa diretamente aos pais aqui no município, recebemos a informação de que o Ministério da Saúde vai estender a vacinação contra a gripe para a faixa etária de crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Para falar a respeito deste assunto, eu estou na linha neste momento com a Ana Maria Carvalho da Costa, ela que é coordenadora do setor de imunização da 9ª Regional de Saúde aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo ótimo. E temos uma boa notícia para os pais. Haverá uma faixa mais ampla no que tange aí a vacinação de crianças nesta campanha contra a gripe que começa agora dia 22? Isso mesmo, Guilherme. Esse ano, os estudos têm comprovado a eficiência da vacina nas crianças menores de 5 anos, uma vez que nos anos anteriores a faixa etária era menor de 2 anos, mas após o término da campanha, a gente estendia com o excedente da vacina para essas crianças menores de 5 anos. E a gente observou, então, que essas crianças, nós tivemos uma baixa na hospitalização de crianças com pneumonia. E os estudos comprovaram também que essas crianças menores de 5 anos, o índice de complicações é tão alto quanto o de idosos sem comorbidade. Por isso, elas fazem, nesse ano, parte do grupo de risco e que deve ganhar, então, a vacina. E como é que vai funcionar a vacinação contra a gripe neste ano? Será uma vacinação que estará disponível nos postos de saúde, como nos anos anteriores? Como é que vai ser até o esquema de vacinação? Todas as unidades de saúde vão estar abertas a partir do dia 22, já com a vacina, tá? Para estar atendendo todos os grupos que estão elencados para a campanha, que seriam as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, as gestantes, as puérperas, que são as mulheres que já tiveram filhos dentro do período de 45 dias, trabalhador de saúde, povos indígenas, população privada de liberdade, essa vai ser no local, né? E pessoas portadoras de doenças crônicas. Esses são os grupos que foram contemplados esse ano com a vacinação. Quando falamos de doenças crônicas, quais doenças estão incluídas? Doenças respiratórias, né? Doenças cardíacas, doença renal crônica, doenças hepáticas, neurológicas, diabetes, imunossupressão, obesos, transplantados, portadores de trissomias, esses são os contemplados. Em anos anteriores tivemos, por exemplo, um dia central de mobilização para chamar a atenção das pessoas quanto à necessidade da vacinação. Este ano também teremos, digamos, um dia D de mobilização nacional pela vacinação contra a gripe? Temos, Guilherme. O dia D é o dia 26 de abril. E eu gostaria de estar convocando toda a população a comparecer nas unidades de saúde, porque a mobilização é um dia especial que a gente faz só para atender a vacinação da gripe. E essa mobilização custa também, tem um custo. E, de repente, a equipe de saúde vai para as unidades, fica disponível para a comunidade o dia todo e a comunidade não comparece ou comparece muito pouco. Então, a gente pede para que a população realmente compareça no dia 26 nas unidades de saúde mais próximas da sua casa e faça já a sua ação de cidadania, né? Tome sua vacina, fique protegido, não fique esperando acontecer os primeiros casos, porque às vezes o primeiro caso é ele, né? Então, é melhor não aguardar, não esperar. Eu tenho direito, então eu vou e já faço a minha vacina, fico livre e pronto, né? E as doenças respiratórias, a gente sabe que elas são bastante mutantes. Temos vários tipos de vírus influenza, vários tipos de gripes que acometem a população. Esta vacina que será aplicada na rede pública de saúde aqui no Brasil, Ela é uma vacina até um pouco diferente dos anos anteriores. Ela protege contra quais tipos de vírus da gripe, essencialmente? Ela protege contra o vírus da influenza A, o tipo Califórnia, H1N1, e o vírus similar ao vírus da influenza A, que é o do Texas, H3N2, e o vírus da influenza B. Então é importante que as pessoas realmente se mobilizem para adquirir esta defesa imunológica. Mesmo quem tomou já nas edições anteriores, precisa renovar essa vacina a cada ano? Precisa. Ela é anual e precisa sim, porque o vírus, como ele é muito mutante, o vírus do ano passado, ele não é o mesmo que circula esse ano. Então, por isso, a vacina que a gente faz anualmente, ela é diferente da vacina anterior. Então, a desse ano não é a mesma do ano passado. Mesmo sendo a trivalente, mesma coisa, pegando o mesmo vírus, porém com cepas já com mudanças no seu código genético. E esta campanha de vacinação, ela acontece, portanto, a partir do dia 22 de abril em todas as unidades de saúde. O prazo é o dia 9 de maio. Esta é a previsão das autoridades da saúde para que seja feita a vacinação até esse dia 9 de maio? Isso mesmo. A princípio, a campanha seria até 9 de maio. Em caso de necessidade, haverá algum tipo de prorrogação ou pede-se realmente que a população respeite esse prazo? A gente espera, né, Guilherme, que não precise fazer prorrogação. Que realmente esses grupos procurem, estejam vacinados dentro do prazo previsto e que a gente encerre no dia 9 com o excedente já disponibilizando para novos grupos selecionados pelo governo do estado. No entanto, a experiência que a gente tem é que a população não procura. E daí, chega no dia 9, a gente ainda não conseguiu vacinar os 80% da população de cada grupo. Então, a gente estende a vacinação para poder atingir esses 80%, já que o objetivo da gente, na verdade, era atingir 100%. Né? Era vacinar todos que têm direito à vacinação. Mas, como a gente tem dificuldade de fazer com que a população entenda o valor e a importância da vacinação, a gente tem uma meta de 80% de cada grupo para ser vacinado até o dia 9. Nós esperamos contar com a colaboração da população e fazermos até o dia 9 os 80%. Conversei aqui na CBN com a enfermeira Ana Maria Carvalho da Costa, ela que é coordenadora do setor de imunização da 9ª Regional de Saúde aqui em Foz do Iguaçu, falando a respeito da vacinação contra a gripe. Ana Maria, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Ok, muito obrigada a vocês.